em Blumenau, 10 horas. ZYB718, Atlântida FM Blumenau, 95,7 MHz, emissora da Rede Atlântida FM, 24 horas no ar. Atlântida FM.